149,90 não. É 184,90. Falei, mas como é isso? Aí, cara, eu entrei no site, vi tudo. Se eu não tivesse dinheiro e fosse querer assinar hoje com o advogado, eu iria gastar R$149,90, entendeu? Aí a mulher falou que como eu já tenho, é R$184,90. Daqui a pouquinho duvido, daqui a pouquinho o controle já deve estar lá. É isso que você está me falando? Aí o cara fala assim, é. Você acredita que o cara respondeu isso?